Quantos manda frita, continuo minha cara, fazendo a mesma fita. E a função não para e nem pode parar, sem esquecer de onde eu vim. Sei onde quero chegar e vou trampar até o fim. Anotando rimas avulsas, partidas ocultas. Sei que me insultas, pagarão mais do que multas. Quer B.O. baixo move, família Corleone. Nego treme só de ouvir o nosso nome. Desde 2009, inovando, rimando, tomando uns porre e celebrando a amizade, vendo as musas passar. Que meu rolê de skate, tendo de fundo o Mac. Celebrando a amizade, vendo as musas passar. Que meu rolê de bike, tendo de fundo o Mac. Suede, Jordan e chinelo, com prego, sob hipoteca e caviar. Sua projeção no orçamento, MC for quero chegar, vou vencer. Já sei o que fazer. Não vou deixar de ser eu mesmo. Sempre lembrar que vim daqui. Quero chegar, vou vencer. Já sei o que fazer. Não vou deixar de ser eu mesmo. Sempre lembrar que vim daqui. Atrasar ninguém da minha própria ambição. Não quero me tornar refém. Confiante, sigo em frente, acredito no meu dom. Dinheiro e fama não é tudo, faço pela emoção. Não vou deixar de ser eu mesmo. Reconheço, recomeço que o progresso vire ordem, que venha o sucesso. Com uma própria projeção que cuida do coração. O orçamento é sempre baixo, com muita satisfação. Não ligo pra ignorante, tenho rap no peito. E desde a minha infância me torno um bom sujeito. Com humildade no tema, skate no pé, o esquema. Sem contraverso na rima, se eu vejo os homens é problema, não tremo. No mesmo ecossistema que você vive, declare meus poemas. Quem sou eu? Eu sou o Spit. Não vou deixar de ser o mesmo quando cola na roda de rima. Em frente à praiosa, que sinto linha gostosa. Puxo uma mina por uma prosa. Ela não é famosa, mas ela é bem formosa. E tem conteúdo, eu não me iludo. Em meias redondezas, enquanto manda ali graúdo. Quero chegar, vou vencer. Já sei o que fazer. Não vou deixar de ser eu mesmo. Sempre lembrar que vim daqui. Quero chegar, eu vou vencer. Já sei o que fazer. Não vou deixar de ser eu mesmo. Sempre lembrar que vim daqui. Que vem daqui.